Ô mãe, tô saindo. Vou encontrar com o pessoal ali no parque da cidade, tá? Então pega uma blusa porque vai esfriar. Mãe, é 10 horas da manhã, tá 31 graus lá fora. Tô te falando, vai esfriar. Leva uma blusa e um guarda-chuva que vai virar o Pelo tempo. amor, mãe, tô saindo. Tchau. Quem não passou por isso na vida, né? Hoje, no podcast, contei com a participação mega especial da minha mãe para falarmos o que vocês já devem saber a esta altura. É a tal da prudência. Mas não se engane não, o relato acima fala sobre algumas partes da virtude da prudência e há coisas mais profundas que apenas uma cautela ao levar uma blusa e um guarda-chuva não resolve. Vamos começar? Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências, bibliografia. Lá também você encontrará outros artigos complementares, podcasts de cenas curtas, galeria de fotos e muito mais. Acesse gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um espaço feito para você, para mim, para o povo. Por isso, ele só acontece através de ajuda de alguns parceiros. O primeiro é a ONG Sonhar Acordado de Jundiaí, de onde sai o tema do mês, as reflexões através dos debates que temos em mais de 5 instituições, com mais de 100 voluntários, que mês a mês promovem o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. E estamos na reta inicial do segundo semestre, cheio de gás novo, com novos programas, novas instituições e novos voluntários. Então, corre nas redes sociais da ONG e venha conferir e fazer parte deste projeto. Nossa segunda parceria é Rafaela Romanato, responsável pela pintura da capa deste episódio. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela na galeria de foto do nosso site, acessando em gcosta.com.br/galeria, onde também estão os seus contatos. E se você quiser se anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, fazer parte de algum episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 996716996 ou um e-mail para teatrodopovo@gcosta.com.br e nos ajude a fazer deste teatro cada vez mais do povo. Quem é essa tal de Prudência? Vamos fazer uma recapitulação do episódio piloto, onde apresentamos as virtudes teologais. Temos a fé, a esperança e a caridade. A fé nos faz acreditar na existência do amor, a esperança a ter certeza que merecemos este amor, e o amor, é a nossa finalidade. Ramificado da fé, temos a prudência, a virtude que orienta nossas ações, nossos propósitos e nossa vocação. Recapitulando agora o episódio 03, Ensaio sobre a Humildade, falamos sobre o Golden Circle, onde temos o porquê fazemos as coisas, como fazemos e o que fazemos. Aplicando o conceito para a virtude, a fé é o porquê fazemos tudo, porque acreditamos no amor. A prudência é como fazemos. E as virtudes são o que fazemos, como a humildade, a verdade, a gratidão, a dignidade e o sacrifício. Muito legal isso, né? Por isso que, classicamente, a prudência é considerada uma virtude, sendo uma das quatro virtudes cardinais. A palavra vem de prudência, expressão francesa do final do século XIII, e do latim prudentia, que significa prudência, previdência, previsão, sabedoria, tino, inteligência, sagacidade e ciência. Em uma definição de dicionário e numa linguagem popular, reconhecemos a prudência como uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É uma certa cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Convencionalmente, prudência é o exercício do julgamento sadio em negócios práticos. E modernamente, no entanto, a palavra tornou-se crescentemente sinônimo de cautela. Nesse sentido, prudência nomeia uma relutância de tomar riscos, que permanece uma virtude com respeito aos riscos desnecessários, mas, quando injustamente estendido sobre cautela, pode tornar-se vício de covardia. Muito louco isso tudo, né? Porque isso tudo é a falsa prudência. É um estado de estagnação. Melhor não me meter nesse treco aí, né? Confundimos muito a prudência com um ser cauteloso, mas a prudência está mais baseada na sabedoria na tomada de decisão. Já a cautela, muitas vezes, faz com que não tomemos decisão alguma. Prudência não é medo, é discernimento. Ela não só nos manda ficar, mas também nos manda ir. A prudência faz com que a gente perceba aquilo que realmente é importante. E essas percepções das coisas se dão a partir da luz do amor que nos guia e nos dá a resposta certa ao momento certo. Ser prudente é um desafio, que consiste na vida interior e no cultivo da capacidade de fazer o bem e tomar decisões concretas, além de nos ajudar a evitar os erros dos quais depois nos lamentamos. A prudência, então, é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Assim, a prudência constitui a chave para a realização do encargo fundamental que Deus confiou a cada um. Este encargo é a perfeição do próprio homem. Deus entregou a cada um de nós a humanidade que tem. E aqui faz-se relação da prudência com a dignidade, a virtude que nos garante na nossa primeira vocação como pessoas. É, pois, necessário que nós correspondamos ao encargo recebido, programando-o como ele requer. Ok. A prudência como virtude é o galho principal da fé, né? Foi isso que nós dissemos. E quando falamos da fé, deixamos bem claro que ela exige, lembrem-se, a ação. A fé sem obras é morta e, por consequência, a prudência sem obras é morta. Querem um pouco de teologia? Vamos então um pouco com Tomás de Aquino. A prudência dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela é a virtude mais necessária à vida humana, pois viver bem consiste em agir bem. Ora, para agir bem, é preciso não só fazer alguma coisa, mas fazê-la também de modo certo, ou seja, por uma escolha correta e não por impulso ou paixão. Como a escolha visa os meios para se conseguir um fim, para ser correta exigem-se duas coisas: o fim devido, debitum finem, e os meios adequados a esse fim. Quanto aos meios adequados a esse fim, importa que o homem esteja diretamente disposto pelo hábito da razão, porque aconselhar e escolher, que são ações relacionadas com os meios, são atos da razão. É necessário, pois, haver na razão alguma virtude intelectual que aperfeiçoe, para que proceda com um acerto em relação aos meios. Essa virtude é a prudência. Virtude, portanto, necessária para bem viver. Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Muita loucura, muita informação, vamos lá. Aristóteles, já por sua vez, chamava a prudência, no grego de phronesis, como um termo traduzido muitas vezes por sabedoria prática ou discernimento. E a definia como excelência moral que leva à reta razão relativa à conduta humana. Muito forte. Daí a prudência tem mais a ver com a virtude da sabedoria. A sabedoria, então, é um fruto da prudência. As duas são iguais. Compreendemos o que é preciso fazer. Vamos lá e fazemos. No entanto, para tomarmos essa atitude, precisamos enxergar. A prudência é a regra da ação. Santo Tomás ainda continua citando Aristóteles. Não se confunde a prudência com o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. Ela é chamada auriga virtutum, do latim, como se fosse cocheira, isso é, uma portadora da virtude. Porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta, seguindo este juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem e como praticar e o mal a se evitar. E ele também destaca três condições necessárias para atingir ou para agir algo prudentemente. São elas: deliberar com maturidade, decidir com sabedoria e executar adequadamente. A virtude da prudência, então, é que guia imediatamente o juízo da consciência. Ela que conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. O homem prudente decide e ordena sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude da prudência, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem e como evitar o mal. Agora, entendemos a virtude da prudência quando minha mãe pediu para levar a blusa. Primeiro, ela parou e observou a situação com maturidade. Em segundo, a sabedoria dos anos vividos decidiu que era necessária uma blusa e ela executou a ação de me avisar. Qual o propósito dela com isso tudo? O meu bem. Isso é a virtude da prudência. Aliás, o ponto principal da prudência é o propósito. Mas toca o terceiro sino porque a peça vai começar. Os grandes problemas pessoais e da humanidade estão unanimemente na busca pelos objetivos, propósitos e pela vocação. E as crises em não encontrar esta finalidade. O motivo disso é que estamos cada vez mais entrando em uma imantização do fim último. Imanentização significa algo como aqui neste mundo, algo inerente a algum ser apenas, algo oposto ao transcendente. A finalidade da vida humana precisa estar fora da vida, assim como a finalidade da história está fora da história, na meta-história. A finalidade do mundo está fora do mundo, naquilo que não temos posse. Por exemplo, vamos usar o exemplo da história. A finalidade da história é saber de tudo o que aconteceu para conseguir projetar boas ações futuras e/ou evitar desastres. A finalidade da história está na não-história, ou em estudar o que passou e já não existe mais, ou então projetar coisas que ainda não aconteceram. E o mesmo se aplica à finalidade da vida, que deve estar na não-vida, ou seja, na morte e, por consequência, na vida eterna. E não falar disso nos torna imanentizados à vida, ou seja, só vivemos no que há no aqui e agora, no palpável. E assim não temos fins honestos, mas apenas fins úteis. Espera aí, que é isso de fim honesto e fim último? Deixa eu tentar explicar. O ser humano tem finalidade, tem direção, Isso nos difere dos animais, porque temos vontade e razão, liberdade e verdade. Temos como escolher um fim, e ao escolher, temos o que chamamos de vocação. Os fins se dividem então em dois. O primeiro são os fins úteis. São coisas que são boas, mas pertencem à vida terrena, ao aqui e agora, e são, portanto, finitos e acabáveis, como o dinheiro, o prazer, a família e etc. O fim honesto é a finalidade da vida, algo transcendente que está além da vida, o amor, a paz, a felicidade. Ao escolher um fim, podemos descobrir os passos para chegar lá. Para Tomás de Aquino, sem a prudência nenhuma virtude é virtude. Sem a prudência, as demais virtudes, quanto maiores forem, mais danos causariam. Ou seja, se a sua caridade não está para o fim último correto, então suas ações serão qualquer coisa menos caridade. Sem a prudência, as demais virtudes, quanto maiores forem, maiores são os danos. Alguma relação disso com a arte? Aqui preciso dizer uma coisa que talvez meu grupo artístico não queira aceitar ou concordar, mas a gente pode ser um dano gigantesco se não formos prudentes. A classe artística se baseia na liberdade de expressão. Bom, de expressão eles entendem muito bem, mas e de liberdade? Tema este que acho que é melhor deixar para o ano que vem. Mas em se tratando de prudência, vem a pergunta: por que nós artistas fazemos o que fazemos? Vamos voltar para Santo Tomás de Aquino, porque para ele a prudência pode ter três sentidos. A primeira seria a prudência falsa, quando a pessoa escolhe uma finalidade errada para a vida dele. Aqui entra a definição de dicionário. Um bom ladrão pode ser prudente. Ele é calmo, evita os perigos e inconvenientes, é sensato e faz um belo de um assalto. Programado e sem rastros nenhum. Os meios estão corretos. Já o fim está um pouco deturpado, né? A segunda seria a prudência perfeita, aquela que delibera, julga e comanda corretamente em vista de um fim honesto da vida toda. É a prudência dos justos. E por fim temos a prudência imperfeita. E a prudência imperfeita, a gente pode dividir ela em duas partes. A primeira é quando a gente tem uma finalidade boa e útil, mas não é uma finalidade honesta. De certa forma, ela é uma parte da finalidade honesta, é uma fração dessa finalidade. É o exemplo de ser rico. Riqueza não é um problema, mas é apenas uma área da vida. Ainda haverá mais coisas para fazer depois que se tornar rico. E é aqui a epidemia, uma grande quantidade de finalidades imperfeitas. Não é o fim comum de toda a existência humana, mas apenas uma parcela. E as pessoas se tornaram ricas, se tornaram bons políticos, se tornaram um bom aluno, é um bom professor, um bom pai e uma boa mãe. Tudo isso são fins de pessoas prudentes, mas limitadas. A arte, ela é boa. Mas o objetivo dela era a fama, o dinheiro, chocar o público. Infelizmente, é uma prudência imperfeita. E a segunda prudência imperfeita é quando a finalidade é perfeita. Mas falta o ato principal da prudência. Delibera com acerto, julga sabiamente, mas não comanda eficazmente. Ou seja, a pessoa deseja a caridade, quer o amor, mas não tem força, não tem ações, não gera ação. Um artista que tem objetivos bons, mas não corre atrás de mostrar sua arte ou se cala diante das dificuldades que enfrenta. E onde estão os nossos problemas? Na prudência imperfeita. Temos problemas na família, problemas financeiros, problemas no relacionamento, problemas no trabalho. E tentamos arrumar tudo isso, essas coisas finitas. Quando na verdade precisamos buscar qual é o nosso fim último. E aí então, prudentemente conseguiremos buscar as coisas finitas. Na arte, meu amigo, ao produzir ou ao visitar um museu, uma peça de teatro, pergunte-se não o que você vê, mas o porquê isso foi feito e por que você sente o que sente ao ver. e iremos no real significado da arte. E também saberemos quem são os picaretas do mundo artístico que nada mais querem que dinheiro, fama e chocar por chocar. Bom, para finalizar, ser prudente é calcular bem, é pensar, é repensar sobre as coisas importantes da nossa vida. Vale a pena parar para pensar quando algo não está indo bem. Seguindo o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, podemos concluir que a prudência parte de a pausa e a reflexão, o juízo, que é o julgamento do valor e julgamentos práticos, a decisão e, por fim, a realização. Entraremos neste mês em estudos e reflexões sobre a prudência. Vamos subir o som para a reflexão final, mas antes de mais nada, a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/05, onde você também pode deixar seu comentário. Mande também mensagem de voz para o telefone 11 99671-6996. Para finalizar, uma frase do meu querido Miguel de Cervantes. Uma das bases da prudência é não fazer por mal o que se pode fazer por bem. You are